Nave autorizado localizador da pista 10, autorizado até 2.500 Zero two two, climbing maintain flight level 350. Climb maintain flight level 350, for Charles 022. Meu nome é Antes, boa noite. Sendo identificação, mantém nível de voo 370 da presente voo Ipabog. Aguarde chegada na área. Reporte Fidel. Dona da presente para o nosso avião? Boa, Dona, reposta estabilizada. Dona, reposta estabilizada. Quatro cinco, decolado aos 19, controle 19-8, boa viagem. Grave, bom trabalho. Não, leva tempo. Descontrole Salvador, voo 9045. É 45, boa noite, mandado para dar. Só mantém 360, saída da EL. 360 da EL, na escuta PDF. Boa, Leda. Leda. O 495, desce nível de voo 100, serviço radar encerrado, 47 milhas a nordeste de Ilhéus. Chame agora Ilhéus em 120, décima 1. Alfa Charlie Recife. Fox Apache Alexandre Recife, ano 27, decimal 3, alterna 123, decimal 0. Boa noite, meu voo. Estabilizando no localizador o TRIP 5591. TRIP 5591, chame torre 198-95. 8-95, boa noite. Boa noite. Voo 1971, desça para 2000 pés, autorizado, sinal ILS, 76, pistola 0, reposto estabilizado. Ajusta 1009, aguarda a pista livre. Pista livre, 5591. 3897, na escuta. Afirmativo, senhor, 3897. Está pronto? Frente a porta pronto, 3897, ajuste 1009. Se puder fazer uma pesquisa. Se mantém nível de voo 200. Darwin 302, Recife. Darwin Recife em 125.45, alterna 126.85. Boa noite, meu voo. 1209, trip 5591. Puxame Recife em 1251, alterna 3395. 1-0 ali mantém, o 3897. Pode reduzir o brilho do vaso para o 5591? De voo 340, da presente voo Yeldi. 340, da presente voo Yeldi. Brilho está, brilho 3. Portugal, 022, contact Transit Century, 126.85, if enable 125.45. 126.85, Matango Oscar, Tango Vitor, boa noite. Pro de Duna, descida para 4000 pés, ajuste 1-0-9. Roda 945, reautorizado, nível de voo 360. 360, autorizado, com 945. Roda 945, gente voa na proa então do VOR e aguardando para o cancelamento. Isso, 13, boa noite. Identificação mantém nível de voo 360. 91 Solos 27, livrar direito no 21 nesse uma 1. Boa noite. Boa noite. TA-3897, decolagem autorizada. Pista 10, vento 170 graus, 099. TA-3897. Iniciando a decolagem, 3897, cabeceira no zero. Controle o voo 1971, estabilizado. Ele é acessão no zero, tem a pista vista. Voo 1971, no torre 1895. 295, entrada breve. Zero 78, square cadence, maintain for level 370. Salvador, muito boa noite. Voo 1971, estabilidade de ação no 0.5. Voo 971, ainda na escuta do controle, torre 1895. Desculpa. 360, chame Recife, frequência 126, decimal 7, alternando 124, decimal 55. Gol 1971, ajusta na 099, pouso autorizado, pistão na 0, vento 170 graus, 109, gol 1971, 1971. 1971, tem o repouso, estamos vendo. 3897, decolado, aos 29, controle 119, decimal 8, boa viagem. 198, boa. Boa noite, TA-3897. TA-3897, contato radar, decolagem, sua para nível 320, saída da EL. 320, saída da EL, quando possível, voa da EL. Após 2000 pés, está autorizado. Negativo, após 2000, voa da EL, 3897, grato. Correção, gol 1971, solos 31, livrar direito, ano 21, décima 1. 31, ano 971, né? 537, boa noite, essa é a identificação, mantém nível de voo 360. Em caso de falha, posição Milta, chame Brasília, frequência 124.25. Boa noite, sem identificação, mantém nível de voo 370. Romeu Golf, descida autorizada, nível de voo 150. Papá Juliette Serra Lima, serviço radar encerrado, mantém uma centena, está 58 milhas sudoeste de Salvador, chame-lhe a frequência 201. Chame Recife em 1251, alterno 339. 251-3395-3897, boa noite. Boa noite. Boa noite, 3897. Essa é a identificação, o filme mantém nível de voo 320, voando bridge. Só para o 320, voando bridge, 3897. Da 3505, Recife. Só um momento, aguarde. Papá Romeu Golf, chame o Controle, por seguro, frequência 120, decimal 9. Azul 4159, mantenha nível de voo 340, chame Brasília, frequência 124, decimal 25, alternando 126, decimal 55. Recife. Vou na proa do Bravo até o Zulu. Recife. Gente, Oscar Tango Vito, chame a torre, frequência 118, decimal 9. Oscar Tango Vito, final na sede autorizada, reporta na curtíssima. Oscar Tango Vito. Chané 6259, a linha cola, está 1-0, vento 1-0, 0 graus, 099. Descida está autorizada, nível de voo 150, chegada Mari. São 3516, chame Recife, frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85. Tem 431, boa noite, eu tenho identificação, mantenha nível de voo 380. Decolado as 43, controle 119.8. Sua viagem. Controle 19.8, obrigado. Escuta o Vitor, confirma pátio, estacionamento. Jogada bata, o Oscar pegou o Vitor. Está na final da Alocense, agora dentro da check-in. 59, decolou, passa 1.300. Chega 6259, contato radar, decolagem, propaganda nível 360, saída da El. Saída da El, autoriza a proa de Leda quando da curva pro 359? Afirmativa, após 2.000 pés, está autorizado Leda. Sim, 6259. Voo 360. Here is 9911, receive. Confirm, direct to Mugopi intersection, Mikey, Uniform, Golf, Oscar, Papa, Emirates 9911. Azul 6953, eu tenho identificação, mantém nível de voo 360 em caso de falha. Posição sagaz, chame Brasília, frequência 127.3. Tango Vitor, Solos 45, backtrack autorizado, reporta livrando a pistola 7. Confirme, por favor, o nome da aeronave. Grato. Centro Gol no 477-380. Uma 477, a sua identificação, mantém nível de voo 380, em caso de falha, posição da GEL. Ao passar a posição da GEL, chame Brasília, frequência 124.25. Possível, identificou 380, em caso de falha, posição da GEL, Brasília 124.25, gol no 477, obrigado. Chaner 6259, estou autorizado, direto print. Isso, agradeço, 6259. Chame Brasília, frequência 124.25, alternando 126.55, bom voo. Tá, acho que eu tava ouvindo estacionar a frequência livre, boa noite. Mantenha nível de voo 340, chame Brasília, frequência 127, decimal 3, alternando 123, decimal 0, bom voo. Gates 9911, Recife. Emirates 9911, maintain flight level 360, call Brazil, standing frequency 127.3, enable 123.0, have a nice flight. ONU 168, chame o controle Salvador, frequência 119.8. Controle Salvador, voo ONU 168, voo ONU 168, acendo a identificação chegada à mar e desce para nível 050. Europa 083, is convergent, descend to 4,000 feet, QNH 1019. Affirmative. Oceania 6259, boa noite, acendo identificação, submantenha nível de voo 360. Em caso de falha, ao passar bridge, chame Brasília, frequência 124, decimal 25. Identificou, sobe o 360, em caso de falha, ao passar bridge, chama Brasília, 12425, Oceania 6259. noite, se possível manter a velocidade na trajetória. Rapa 083, inform your speech. Form security speech. Roger, reduce speed to 250 knots. Dan 3505, chame Brasília, frequência 124, decimal 25, alternando 126, decimal 55, bom voo. Gol no 773, mantenha nível de voo 360, chame Brasília, frequência no 24, decimal 25, alternando no 26, decimal 55. Sem identificação, mantém nível de voo 390 pro de Pavog, aguardando chegada Mari, reporte no ideal de descida. É Portugal, 078, maintain flight level 370, call receive and frequency 134, decimal 9, backup 125, decimal 4. Portugal 078, call 134 decimal 9, backup 127 decimal 5. estabilizando final ILS aqui, pistola zero, reporte estabilizado. Para estabilizado, final da frente. Oito meia meia, descida está autorizada a nível de voo 150, chegada mais. American 083 sent to 2,000 feet, QNH-1019, cleared ILS final approach, report section localized. Instalador com 1168 no Interterra, na Chácara. 1168, ajusta 10019, pouso autorizado, pista 10, vento 170 graus, 109, gol 1168. Repouso na 10, 1168. Uno 645, mantenha nível de voo 360, chame Brasília, frequência 124.25, alternando no 26.55. Sete ali, mantém pista 10. No 5, boa noite, acione identificação, contato radar, sub, mantenha nível de voo 200 pro de Eudes. Zero 083 Kennedy 1019, putting approach, read 4, runway vacated. Onde é approach, Europa 3. Zero, chame Brasília, frequência 124.25, alternando 126.55. Gol 1242, mantenha nível de voo 370, chame Recife, frequência 125.45, alternando 126.85. Boa noite, acende identificação, mantenha nível de voo 370. Em caso de falha, posição ofício, chame Brasília, correção Recife, 126.7. Alpha 083, clear to land, runway 10, wind 170 degrees, 109. Clear to land, runway 10, Europa 083. Sul de Salvador, boa, tá 3197, passa 2200. Tá 3197, contato radar, boa para nível 360, sai do Dael. Direita da El, muito grato, tá 360, 3197. antecedente. 9099. Mantém pista 10, o 9099. 083 on the ground, at 10, leave the running on the right side, contact the ground, 11-1, good night. 11-1, isso, foi na pro de Mugope. No 099, autorizado. A linha decola, pista 10, vento 170 graus, 909. Nada se mantivesse a rota, pro de bridge. Boa noite, sem identificação. Mantém nível de voo 360. Cinema 310, sem identificação. Mantém nível de voo 350 pro de Pabog. Aguardando chegada, Mari. Confirme seu número, Mari. Chanel 6310. Boa notícia, boa direto bridge. Má notícia, 12:40. 1909, decolado 13, controle 198, boa viagem. 198, obrigado, 1099, boa noite. Frequência 124, decimal 25, alternando 126, decimal 55. 099 da Gol, boa noite, direto Leda, vigilante. Direto Leda, da presente, voo 1099, extensão 360. Nível de voo 360, chame Brasília, frequência 124, decimal 25, alternando 126, decimal 55. Noite 66 da Gol, está autorizado para 2.000 pés com 19 na altura. 4-2-5. Afirmativo, aguarde. Espero que for 9, né? Boa noite, qual que é dentro? Mantém Fox Level 380. Tango Oscar, Romeo Golf. Mantém nível de voo 190, acione identificação. Voo no 842, está autorizado para o de Maceió. Voo no 953, Recife. Voo 1971, autorizado ali ainda, colapso 10. Vento 170 graus, 099. Thank you. 197, passa o nível 180, chama agora o centro de Recife em 125, decimal 10, boa noite. 125, decimal 10, gato pela coordenação, passa o nível 197, bom dia. Esperamos sempre poder fazer o melhor. Dan 3197, essa é a identificação, submantém nível de voo 340 inicialmente. 340 inicialmente, Dan 3197. Aeronave, está me chamando? Estou passando agora com o Romeu Golfe.